andrecedesmoral.com.br. Rapaz, mas um sujeito, hein? É a turma do cangaceiro, moço. É o Natan estourado. Alô, dona Tereza. Olha que mina gostosa, vicia igual Coca-Cola. Rebolando desse jeito, o canga vai enlouquecer. Sentando vai, quicando vai. Quando o bonde passar, você vai ver. Sentando vai, quicando vai. Quando o bonde passar, você vai ver. Vai sentar firme, hoje eu quero só você. Vai sentar firme. Hoje eu quero só você. E ela vai sentar firme. Hoje eu quero só você. Vai sentar firme. Hoje eu quero só você. Senta, senta no macetinho. Senta, senta no macetinho. Senta, senta no macetinho. Estourado fica louquinho. Ela senta, senta no macetinho. Senta, senta no macetinho. Senta, senta no macetinho. O canga fica louquinho. Ela senta, senta no macetinho. Senta, senta no macetinho. Senta, senta no macetinho. Estourado fica louquinho. Ela senta, senta no macetinho. Senta, senta no macetinho. Senta, senta no macetinho. O canga vai ficar louquinho. Tamo junto, meu parceiro Natan Estourado. Tamo junto, meu parceiro Cangaceiro. Meu parceiro Felipe Pneus, Alvenor do Lava Jato. Alô, Tazan, é bem. Olha que mina gostosa, vicia igual Coca-Cola. Rebolando desse jeito, o canga vai enlouquecer. Sentando vai, quicando vai. Quando o bonde passar, você vai ver. Sentando vai, quicando vai. Quando o bonde passar, você vai ver. Vai sentar firme. Hoje eu quero só você. Vai sentar firme. Hoje eu quero só você. E ela vai sentar firme. Hoje eu quero só você. Vai sentar firme. Hoje eu quero só você. Senta, senta no macetinho. Senta, senta no macetinho. Senta, senta no macetinho. Estourado fica louquinho. Ela senta, senta no macetinho. Senta, senta no macetinho. Senta, senta no macetinho. O canga fica louquinho. Ela senta, senta no macetinho. Senta, senta no macetinho. Senta, senta no macetinho. Estourado fica louquinho. Ela senta, senta no macetinho. Senta, senta no macetinho. Senta, senta no macetinho. O canga vai ficar louquinho. Meu parceiro Lelé Suspensões. Alô, Bruninho. Tá de brincadeira, hein, Chiclin? André Cedeiros, o Moral de Ibicoara.